Alfa 228, sala 26, libera direita, Alfa Juliette, portão 62. Direita, Alfa Juliette, para 62, vendo, vai, 228. Azul, é, Torre Salvador 2, é o 9544 da Azul, estamos com dois a bordo, 3 horas e 50, alterna Maceió para o táxi. Azul 9544, táxi até a saída do Pátio 3. Táxi até a saída do Pátio 3, Azul 2, o 9544. Azul 9544, Pátio 3, Pátio 1 Índia, chame pronto, ponto de espera da 90, que negar 1015. Pátio 3, Pátio 1 Índia, ponto de espera 1015, chamará o 2, 9544. Azul está aproximando, pode esperar pronto. Dona 544, linha decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 059. Livre a linha, aí decolar o 9544. Iniciando 2-9-5-4-4. Firme? Tá iniciando. Sim. O 9544 decolou 33208. 208, obrigado, boa noite. Sam, Mike Yankee Delta na ponte Beta. Como que chamou? Sam, Mike Yankee Delta. Prossiga. Já tem autorização para reboque da ponte Pro 10 para a terremota 13 do Pátio. Autorizado, chame o Sérgio. Solo Sam, Mike Yang Delta, informamos perto do reboque. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Thank you. Torres Metropolitana, P3170, cordial. Final da 90. 3170, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 80 graus, 059. Livre pouso no 0, P3170. 3170. Solo 04, libera direita, Alfa, Juliette, portão 5. Direita, Alfa, Juliette, portão 05, 3170, obrigado. 8, Salvador, muito boa noite. Azul 1908, estabilizado, final da 900. Azul 1908, pouso autorizado, pistão na 0, ventuno 70 graus, 049. Devia pouso pistão no 0, Azul 1908. Confirmando a torre, o Azul 1908 está livre, pode? Afirmo, ventuno 70 graus, 059. Gente, Azul 1908, por acaso a pista está perante toda a sua extensão, não? Toda extensão. Obrigado. Parte 3, Azul 1908. Sente. Sabe a posição pra gente, sabe? 1908? Negativo, mantém escuta que eu ligo pra infraero. O Azul 1908 mandaram agora para 4 Lima. É, 4 Lima. Eu. Boa noite, está 3520, final, baixa astral. 3520, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, está 3520. 3520, solo 24, libera direita, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, para informação, chovendo, pista molhada. Confirme pista molhada aqui mais? Chove as possibilidades do campo também, pista molhada. Ok, ciente. Firmeza.